cidade que bajo no padre pra chegar a Deus. Tem que veste branco e vai ao Pai de Santo pra chegar a Deus. Procura feiticeira, pregador de feira, ou vai a benzedeira pra chegar a Deus. Tem nego que vai longe, meditar com monge pra chegar a Deus. Tem cara que precisa de uma pitonisa pra chegar a Deus. Não é na minha conta, tenho nada contra, pode meter bronca e me chamar de ateu. Olho pro céu e falo com o divino. Não vou tratar, não sou ordinário. Para pedir pelo meu destino.